Mixtape, o rei e o presidente. Akira com dois drinks, vou saindo do bar, passando pela pista sem nada derrubar. Encontro com os amigos, falo oba oba. Não dá pra ficar parado vendo as minas quebrar. Akira com dois drinks, vou saindo do bar. Akira com dois drinks, vou saindo do bar. Akira com dois drinks, vou saindo do bar. Akira com dois drinks, vou saindo do bar. Akira com dois drinks, vou saindo do bar. Passando pela pista sem nada derrubar. Encontro com os amigos, falo oba oba. Dá pra ficar parado vendo as minas quebrar. E a cada passo que executa, requinte de crueldade. Da maneira que ela desce, desafia a gravidade. Sabe, sou quase inocente no olhar. Só tem maldade, pega o gole do meu drink. E quando eu vi, levou metade. A casa tá lotada, o clima do ambiente bota em brasa a mulherada. O grave estremece, é claro que as mina mexe. Cê, festa de rap, louco já reconhece. Não vou negar que ela sabe me provocar. Estilo inconfundível, leva a pista pro outro nível. Sabe jogar e seduz no só olhar. Musa inconfundível, com ela tudo é possível. Eu já nem sei se você me amou um dia. Se divertir comigo é o que você queria. Mas agora quero me libertar. É, eu sinto que tu tá me olhando desse jeito. Até parece tá dançando comigo de longe. Sabe do que eu tô falando? Porque quando eu chego perto, tu corre ou se esconde. Mina, é só um lance, vem curtir comigo. Eu quero só uma chance pra falar no seu ouvido o que você quer saber. Porque eu acho que essa marra é medo de se envolver. Então vamos embora, né? Me tonteou a noite inteira, ainda dançou com meu boné. Rebolou na minha frente, espantando outra mulher. Já são quase 5:30, qual vai ser? Já é, aí tudo muda. Me diz que não é bem assim. Se pular umas etapas, chega logo no fim. Mas tava na vibe, mas hoje ainda por cima. Tem que levar pra casa a doidona da sua prima. Um, você me pede. Dois, você reclama. Três, você me xinga. Quatro, tu me ama. Tu me ama, né? Tem sempre a mesma desculpa. Eu já tô cansado dessas mina maluca. Eu já tô cansado dessas mina maluca. Eu já tô cansado dessas mina maluca. Eu já tô cansado dessas mina maluca. Eu já tô cansado dessas...